Torre Salvador, voo 18 97, com 171 a bordo, 4 horas e 3 de autonomia, alterna Galeão, pronto táxi. 171, 410 Galeão, tá livre o táxi, Índia e Alfa até o ponto de espera da 10, o altímetro 1011, chame pronto para decolagem, voo 87. Autorizado, chamará pronto para decolagem, voo 87. Voo 987, está autorizado a alinhar e decolar da 10, o vento de 080 graus com 5 nós. Autorizado a alinhar e decolar da 10, voo 987. No 7, decolou de Salvador ao 53, chame o controle em 1-19-8, com voo e boa noite. 1-19-8, obrigado. 3399 da Tano, 06, pushback acionamento. Da 3399, autorizado push acionamento, o altímetro no 011 no chão para táxi. Por 01 no chão para táxi, 3399. Para o táxi 3399 da TAM, 147 a bordo, alternado Galeão, 4 horas de autonomia. Fono 47, Galeão e 4 horas. Tá livre o táxi, via Pátio 1, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10, chame quando pronto para a decolagem. O TAM 3399. Pátio 1, Índia e Alfa, ponto de espera que será pronto da pista 10, TAM 3399. Toyota 3399 está próximo do ponto de espera, está pronto, pista no zero. Pista 3399, está autorizado alinhar e decolada 1 no zero, o vento de 070 graus com 5 nós. Alinha e decola, pista 1 no zero, está 3399. Três nove nove, decolou 04, controle em 1 19.8, bom voo e bom dia. 1 9 8, obrigado, bom dia, tá 3399.